没有灵性吗？我先果断了，就先不灵性吗？他就行。What is the beautiful to reaching to the level 100 and the mold is out? Still now receiving such a low 080 and the subgram changes to 1018 cleared under visual condition to such a low 085. Salvador, bom dia. Sideral 9979, próxima atmosfera da 10, está próximo. Sideral 9979, autorizado a decolar, 10. O vento é 220 graus, 02. A linha decola da 10, Sideral 9979. Ghost 0 miles section 38 miles north west of Salvador 01 maintain 085 energy low condition contact Jesus Central 126 with miles 5 with another 125 with miles 45. Salvador, bom dia, voo 1233, como diz, espera pra. Bom dia, voo 1233, autorizado a alinhar e manter, aonde agora? Autorizado a alinhar e manter, que está na 0, voo 1233. Sideral 9979, decolado aos 2 anos, chame o controle 119 da sinal 8. 19, vai chamar, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Sideral 9979. Sideral 9979, contato rodado com a Lange, que está vista do Salvador, para o nível de voo 360. Salvador 360, Sideral 9979. 2597, chame a Recife, frequência 1288, alterno 2000, decimal 0. 288, 1260, obrigado, bom dia. Decolagem autorizada na zero, vento 240 graus, 02 nós. Autorizada a colagem aqui, toma zero, voa na 233. Estacionamento Shantax, Pascal Golf Uniforme. 233, decolar os 24, chame o controle, 119, décima 8. 19, 8, obrigado, bom dia. O 1233, passando 1600 metros. Com 233, contato da decolagem, se você acertar o 1, para a região 360. Via a cor. Ono para o 360. Livre táxi, seria papá. Chama pra ingressar na 17. Corrija, é a 35, afirma. Azul 4234, que boa. Autorizado, decolada 10, vento é 230 graus, 019. Seguf uniforme, tá? Se via pista 35, chame a linha de foto para decolar. 753, fazendo identificação, ali essa via chega no posto 4.010, que é a 019. 9979, chame Recife, frequência 125251, até 1238. 251-1238, vai chamar um bom dia, serão na nossa chave. 2783, autorizado a AM, mantenham 0. AM, mantenham 0, 2783. Nível de decolagem da 35, venta 220 graus, 02 nós. Decolado aos 29, chame o controle, 119 decimal 8. 119, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 4234, 1310, por caras daqui. Aqui 4234, contato a decolagem, subavia sai da PUCA para o nível 350. PUCA 350, 4234. Alô 2783, decolagem autorizada da 10, venta 230 graus, 019. Livre decolagem na 0, alô 2783. Da via Saída Média até 3 mil pés. Aguarde utilização para a Lula ao nível de Roma 00. Prospecto ainda Momo, autorizado na subida até 3 mil pés, aguardando autorização para atenção. Ótimo, vou firmar. Decolado aos 3 anos, chame o controle 198. Sim, controle 198, aos 273, bom dia. Boa. Boa, 755, acendo a identificação de sabia chegar a BF para o nível de voo 050. Controle Salvador, bom dia, 0783, decolou na Boruno, cruzando 200. Aí 2783, contato radar da decolagem, subavia Saída Média para nível de voo 180. Subavia Boruno, 180, 0783. Gono 233, chame Recife, frequência 1218, até 1210. Gol 1233, copiou a frequência do Cunha de Centro Recife? 1288, 1260, obrigado. Daniel Cristiano para o táxi. Autorizado, táxi via Oscar, chama para o ingresso 17, Mike Aquila. Autorizado alinhar e decolar da 27, o vento é calmo. Capitão Gastão, você não forma um contrato de posição 3 horas, 10 milhas, uma do oeste, com a arma 321, cruza nível de voo 070 para 4 mil pés. Não tem 3 mil pés, aguarda o cruzamento de subir. D4234, chame Recife, frequência 26, decimal 5, alcance 25, decimal 45. 25, 25, 45, modelo 4234. Posso ver se me forma com esse apelido lá para o bichinho? Gente, autorizada para o destino, siga para o nível de voo 100, dá para tomar esse golfe me forma. Ciente, Mike, eu estou. Estou autorizado para o seguimento do MS ao risco e informa quando estabilizar. Check Sulu, decolado aos 38. Prossiga para o corredor Axé e chame o controle. 19, decimal 8. 198, Mike Exuma. Patrulha em Salvador, é o Papa Romeu, Mike Exuma, muito bom dia. Alô, Mike Exuma, não tenho 50 anos visuais, tiver condições autorizadas direto na latinha, conta 2 horas, muito pessoal, Salvador. Gente, direto para a Natia, passando a 2 horas do Rio de Salvador, mais um segundo. Thank you. 755, desça para 4.000 pés, que negão na 09. Aqui 4981, acelo notificação do seu dia, chega da ponte para o amigo de 2050. Sente. 4753, chame a torre, frequência 198-95. Autorizado a linha de decolada 10, vento é calmo, tráfego é Boeing da TAM, 9 milhas da cabeceira 10. Ok, autorizado 2226. Eu não gosto de ver se me quando preciso ser chamado para pouso. É 204. Boa, 755, autorizou para se dar que eu ia ser risco e falar minha condição estabilizada. Estamos no zero livre, autorizado o pulo. O vento é variável com 01 nó. Ajuste 1 no 0 no 9. Pulo autorizado 1 0. Transporção 4753. Papa Romeu, mais que acudiu 1 nó, trânsito do mais para mais que o posto, frequência de 2. Valeu, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia, passarei 2223. gostaria de 2223 contatar a decolagem. Sobe, mantenha 180 via, saída a voo. Sobe, mantenha 180 via. O arco 12223. Mantém 3.000 até 10.000, senhorita? Está livre da restrição na saída arco 1, autorizado subir o plano de voo na 0 para 3.223. Livre da restrição, muito obrigado, 2223. 5, chama a frequência 198, decimal 95. Chamará 9, 18, 9. 439, eu tenho na autorização de segmento e eu sei isso que informa como estabilizado. A sua identificação dessa via chega da Dona Diana, será amigo de voo 060. Pode, infelizmente, em 11 e em SUI, estamos vendo. Eu vou fazer um sinal no centro de atendimento, tente fazer o modo alto, mas tchau. 5 5 no céu, 5 anos, chame o céu, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. Charlie, Oscar Kilo, autorizado o táxi, rocha pode estar da Romeu. Charlie, Oscar Kilo, qual o modelo desse avião? E qual é o nome do designativo ICAO 2? Ok, CBM 857. Contra o Salvador, passaria 2223. Precisa. Sendo as possibilidades, vai direto o vetor da conquista e dá o seria 250. Matheus, saiu da voz de federação com Recife, eu passarei 2223. 2223, obrigado. Tchau, chefe. Azul 49, eu estou no chão na torre, na frequência 198, desse maral 5. 495, Azul 49, eu estou. Agora eu recebo que atinge o mantelho nível 100, afastado 77 milhas, 0 oeste do Rio Salvador, para que eu deixe o fio ação de alerta, chame o Recife na frequência 2000, desse maral 5, ao torno 25, desse maral 45. O Charlie Oscar Kilo, aguarde alinhado na 17, eu vi dar um Embraer 190 da Lu na final da Oliveira. Ah, é mais alinhado, cara. Charlie Oscar Kilo, autorizado decolada 17, urgente 140 graus, 05 nós. Fique atento à estrutura de turbulência do Embraer. Para o WhatsApp, Thiago, essa aqui não. Quem chegou no 092 chama pela frequência 1 no outro do sinal 95. 295, fizeram essa decolagem. 3223, fica no voltivo 190, chama em recife na frequência 128, do sinal 8 até 1200, do sinal 0. 180, chama em recife 228, 260, passaria 2223. Pouso no 5.0.5, 1.020, igual a 0.9.10. 5.9.8, 5.9.8. Chamando a 3.1.2, a chama de identificação dessa via chegando bom mediano para nível de voo 0.5.0. Mais que acusou o autorizado a produzir o farol de Tapuã, ela é 1710, ajuste na 020, chama contigo a 20 minutos, ela está. Autorizado, chame na papá. Eu acho que eu confirmo o sinal para a pouso. O sinal para a pouso está para 1204, 1200. Sim. Chama aliado próximo na 17. 1092 no sala 08, chame só 1219. 219, Charlie, Oscar 2, confirma que vai parar para ver as ligações? Observado aí que abriu algum compartimento na aeronave, é isso? Decolada zona 2, chame o controle, Salvador, 119, décima 8. 198, 9970, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Eu tô falando 83 milhas, é eixo do VR de Salvador, mas tem a prova de Alain, eu posso quando for fazer isso. Minha 312, eu já disse que para 4 mil pés que não é na 020. Eu não sou risco, custa na 0, fala com descabeliza. 4.020, são autorizados 10 milhas.